Maui. O azul 4959, controle número 2, 120 decimal 8. Juliette Alfa, Lagoa do Estado, pouso autorizado, sistema 0, vento 1, 1 a 0 graus, 049. Autorizado, pouso, sistema 0, Azul 924, decolado, às 41, no centro de controle 208. Azul 208, Azul 924. 09979, autorizado, se tiver 53, sistema 04. Autorizado, alinhar e manter o estrangeiro. Thank you. O Charlie Tango no Slamo, confirme o pátio. Gente, agora de volta. Fizeram 9973, decolado 46, chame o controle no 20218. 208, obrigado, boa noite. Boa. Chicago 9072, autorizado push 73, já me chamo para o carro. Autorizado push 73, chamaram para o carro, push 73. São 3178, após o geral, sentindo o meio de LED, push 7. Após o geral, LED para o 07, para o 07. começando a alinhar. Vive falando, 190, atenção, 20 graus, Copiado, o táxi está autorizado, chama na papá para o cruzamento, ajuste no zero, uma passa. Voo 992, decolada 0100, chama controle, 120.8. 20.8, controle, gol 992, obrigado, boa noite. Boa. via Pátio e do DSP Alfa, no ponto de espera de metrô, somente tentando o revés da viagem ingressando para o portão 08. Meia, zero, zero, 08, Aéreo Direito, mantenha a escuta. Sou secretário de Alfa e mantenha a posição antes do evento. Alfa. Xanema 224, Guarda Copa, prepara a feira com. Charles Dano Uniforme, fiscalista em colagem presente. Vento 1, 20 graus, 04 mais. Autorizado pelo Jogu 1098. Charles Tano Uniforme, decolada 10-0, chama o controle 208. 208, boa noite, Charles Tano Uniforme. 354 na final da 190 de Santos. 7134, continua a ser uma parte. 704, autorizado para seguir com rebote, reporte ao término na remota 2. Colona 3x4, uma sola 18, libera direita, mantém escuta, faz autorizado de Alfa e Índia para o portão 1. Code 5552 and the taxi frequency 120 this morning. Taxi 5552 94. On the ground at 2-4, leaving to the right to retain the circuit, approach attack the Alpha before 2-4 the trigger. Okay, by the way, then set the way off, but for the way before Julius, but for the other day. nota nível 350. Decola 1-0, curva esquerda, bomba, transição, frontia, saída. 5-5-4-5, controle 1-2-0, décima 8. contact via main apron, screen, the way points report to for the cross, 218.014. Via Julius 1011. That's why it's Julius 1011.